Gear 2 320 da Oceanair, que chega de ao sudoeste de Salvador. Ano 20 decimal 8, Mike Mel Alpha. Chama mesmo pra acionar, Mike Mel Alpha. Portal 3662, informação que tem. Livre Táxi Alpha e Juliette, portal 02. Perca e mantenha o 060 via chegada a Mari, redução de velocidade para 230 nós. 260, negativo, a intenção é justamente reduzir sua velocidade para o sequenciamento. Até Bangu, após conforme o plano apresentado, decola da ONU 7, saída Momo, transição Frote, controle 120 decimal 8, a torre 118 decimal 95, o transpondo 5461. Piscina 7, o vento 120 graus, 09 graus. Não compreendi a Papagolfo, a outra aeronave cortou a sua transmissão. Transpondo 5461, o senhor pretende decolar da 10 ou da 17? Permitida. Está correto? Você está no pátio 5? Minha torre então, 1895 para acionar. Uma boa viagem. Alto prossiga. Livre funamento, Mike Romeo Alfa, reporte pronto para a decolagem. Excelente, 6310, despeça 2000, desta proa, intercepta o localizador. Desta proa, 2000, intercepta o máximo de ponto estabilizado, 3602. Alfa Mike Lima, livre o acionamento, reporte quando pronto para o táxi. Romeu Alfa, prossiga. Tanque Romeu Alfa, mantenha a posição, aguarda para decolar. Por favor, setorizado, girar base na ponte final da 7. Tirando o auge, chamará na final da 7. Salve do Brown, American 230. America 230, go ahead. Yes, we're starting to remote at apron 3. We'd like to throw the aircraft to the main apron gate 1-1. Okay, America 230, clear to the aircraft until gate 1-1. Clear to gate 1-1, American 230. Romeu Alfa, é ponte ponto fora do sol, decolagem por ponto em risco, vento no aeródromo é 190 graus, 08. Então, Papa Golf Livre, pouso 190, correção 17, vento 190 graus, 08. Ok, vai tocar RNC, está livre, toca RNC, chegou. Corrigindo, nós, Papa Golf, autorizado 6GL, 17, vento 110,8. Tenha 2.000 pés, esquerda proa 1-6-2-0. Para 8 pés, vamos à esquerda. Papa Papa, Romeu Alfa, prossiga com proa da final da pistão 7. Aguarde para, reporte para o cruzamento do campo. Certo. Agora já enquadrou a final, não sei o Romeu Alfa. Michael, Romeu Alfa, aguarde para o cruzamento. Papa Tango Alfa, Papa Golf, decolou a... Corrigindo, tocou a RMT aos 48. Está presente, curva à direita. E reporte para girar base pistão 1-7. Eu informo um helicóptero Alfa Sierra 50 agora na final da 1-7 e efetuará o cruzamento do campo. Ok, vai curvar à direita e vai fazer uma base pela direita para a 1-7. Gente, reporte com o visual com o Alfa Sierra 50, o Oscar Papa Golf. Reportará com o visual. Alfa Papa Michael Romeu Alfa, visual com o tráfego, o Charlie 402. Positivo, na minha posição de 1 hora, estando com a direita em direção à do vento. Afirmo, o mesmo está realizando base pela direita, são 1-7. Está autorizado o cruzamento do campo, tem interferência com o tráfego, Michael Romeu Alfa, reporte vertical do farol de Itapuã. Positivo, a impressão é parte 4, chefe. Impressão é parte 4? 6. Então, autorizado o pouso, pistão da 7, o vento 1-1-0 graus, 099, Michael Romeu Alfa. Desculpe, parte 5, parte da está. Gente, Michael Romeu Alfa, autorizado o pouso, 1-7. Positivo, está na conta aqui na 1-7, vai prosseguir a baixa altura direto para está. O Romeu Alfa, chama na liberada. Boa noite, Ocean 6300, estabilizado na final do rosado. Ocean é 6320, continue a aproximação. Aguarde a autorização de pouso, ajuste altímetro 1-0-4. Para informação, entrado agora a 1.000 pés, realizando o cruzamento da final da 1-0. E um tráfego adicional, realizando pouso na pista auxiliar 1-7. Não interfere. Texto de tráfego Ocean 6310. Capitão Gosco Papa Golf, para informação, Airbus da Avianca, agora sobre o marcador externo. Reporte na vertical da RMAR, Oscar Papa Golf. Golf vai alongar aqui a perna contra o vento da 1-7 e vai aguardar o pouso da aeronave. 5-1, a liberar, estacionar, frequência livre. Seu nome é 310, turno no decimal 95. Chile 63-10, autorizado com 5-0, vento 1-0, grau 09. Ele pousa no 0, então 0-8, 63-10. Papagolfo, pode girar a voz? Negativo, Oscar Papagolfo. Ok, vai manter ainda pro... O Papatão Gosto Papagolfo está autorizado a girar base, aguarde a autorização para o toque remetido. Girando base, vai aguardar a autorização. Voo 096, descida autorizada até nível de voo 0620, via chegada Mari 1015. Ok, 060, descendo ao dia, voo 096, possível de voo após Duna. Voo 096, mantém o perfil da chegada, descida até 50, desce via aguardando a autorização, Viking. 0015, descendo até o 050, voo 1096. Ok, mantendo ainda a aproximação? Afirmo. Ok, aproximação. Então, Gosca Papagolfo, autorizado toque arremetido pistola 7, vento 100 grau 089. Autorizado toque arremetido, vento. Papa Alfa, Mike Lima, prossiga. Alfa Mike Lima, livre o táxi, reporte na Oscar. Papatão Gosco, Papagolfo, confirmando, autorizado, toque remetido da pistola 7, o vento 100 graus, 109. Após a arremetida, curva esquerda. Após a arremetida, vai prosseguir para o farol de Itapuã, Oscar Papagolfo. Golfo, curva direita, acesso, corredor de... a corredora acesso, Itapuã. Oxê 6310, fala 53, fala 2-1. 2-1, Oxê 6310. Pastor 1-6, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, ajuste altímetro 1-0, 1-5, para informação, tráfego Sai 402, agora realizando pouso, pista 1-7. Ciente da informação da aeronave, não está visual, aguarda a autorização de pouso, pastor 1-6, ajustado a VIC. Pode Então, o Oscar Papagolfo tocou e arremeteu ao 5-5. Prossiga para o farol de Itapuã, reporte quando visual com o eco 1-1-0 da Força Aérea na final para o 1-0. Ok, vai curvar à direita agora, cruzando 500 pés, vai manter o litoral, observando o tráfego. Pastor 1-6, autorizado por pista 1-0, vento 1-1-0, grau 099. Autorizado por pastor 1-6. mantenha o ponto de espera, o Alfa Mike Lima. Posso que eu apagou o sistema visual com o Eco 190 na curta final do 190? Positivo, agora 3 horas, aeronave, posso curvar direito e passar na retaguarda? Afirmo, autorizado, cruzamento da final da 1-0, a retaguarda do tráfego, reporte para girar base pistão 7, alto para Pagolf. Alto, curvando a direita agora, visual com o tráfego. Gente, o pastor 1-6, já autorizado o pouso pistão 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 não. Autorizado por pastor. Orbital ground, American 230, I just advise for entering main apron. Yes sir, I was cleared to enter and main apron until gate 1-1. Clear to gate 1-1, American 230. Então, gosto que apagou, foi autorizado de base, A 3662 interceptando o curso do localizador. A 3662 chama a torre de controle, 1-8-9-5. 295. Vento 1-10 graus, 099. Após a remetida, a curva será? Papa Golf, após a remetida, irá manter a perna contra o vento da pista 1-0. Ok, vai manter a perna contra o vento da 1-0. 2000, de VLS, 1-0-9-6, voo 1-0-9-6. Alfa Mike Lima, autorizado a ganhar e manter, cabeceira 1-7. Papatão, o alto Papa Golf, seu carro remeteu aos 2000. Manter o setor sul do aeródromo, a perna contra o vento da pista 1-0. Ok, vai subir para 1000 pés e vai manter a perna contra o vento da 1-0. Afirme, Papatão Golf, Papa Golf, para informação, decolará um tráfego da pista 1-7, um Bravo Eco 4-0, irá manter a proa até 2000 pés para liberar o... T3662, na escuta da torre? Na escuta. T3662, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-10 graus, 089. Para informação, um tráfego à sua direita, com o Charlie 402, mantendo a perna contra o vento da pista 1-0, não interfere. Autorizado o pouso na pista 1-0, está sendo tráfego na perna contra o vento da 3-6. Papatão, Golf Sapa Golf para informação Airbus da TAM, agora na curta final, posição na zero. Esse Sapa Golf está batendo aqui a perna contra o vento. Papatão Golf, Papagolf realiza um 360 na perna contra o vento, pistão no zero, reporte de intercepção. Ok, pela direita? Afirmo. Papa Alfa, Mike Lima, informo que após decolagem motorá para até 2010 a fim de liberar o tráfego Charlie 402 que se encontra no circuito de tráfego. É, já pode decolagem motorá. Papa Alfa, Mike Lima, autorizado decolagem circular 7, vento 1, 0 grau, 09 nós. Alfa, Mike Lima, copiou a torre? Negativo. Papa Zapa Alfa Mac Lima, livre decolagem Piscina 7, o vento 1, 1, 0 grau, 0, 9, 9. Livre decolagem 1, 7, vai manter o eixo até 2000 pés e após prosseguir na pista. Papa Tango Alfa, Papa Golf, está presente, curva à esquerda, autorizado cruzamento da final da 28. Reporte na perna do vento da pista 1, 0. Ok, agora curvando à esquerda para a perna do vento da 1, 0. 3662, o sol foi ao 03, chama agora o sol Salvador em 121 da Cima ONU. 121, boa. Solo está 3662 de Bruna Cisco. Livre táxi via Alfa, chame a cidade de Lourdes. Alfa, cidade de Lourdes. A Alfa Mike Lima decolou ao 04, mantenha a proa até 2010 e chame o controle em 120 decima 8. Chama na controle 1208, mantendo a proa até 2000 pés, grato, Alfa Mike Lima. Voo 1096, chame a torre de controle em 118 decima 95. 95, obrigado, boa. Boa noite, voo 1096, final da 1-0. Voo 1096, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, altímetro 1-0, 1-5. Aguardando 1015, voo 1-0, 1-6. Autorizado Guarulhos, 360 nível, direto de 1-0 até Taubaté. Decola da 1-0, saída da El, transição Mótiva. Controle 120, décima 8 e o transporte 5542. 7, autorizado São Paulo Guarulhos, no 360, São Pedro 10, até Taubaté. Declara 10, com a Dael Mótima. Controle 120, décima 8 e o transporte 5542, gol 2043. Correto, gol 2043, chama o pushback acionamento. Acionamento. Então, Gosca, Papa Golf, estou com tráfego no visual, mantenha a perna do vento, pistão no zero, aguarde para girar base, pistão no 7. Vai manter, está visual com tráfego na final longa da 1 no 0. Gol 1 no 0, 9 e meia, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1 no 1 no 0 grau, 099. Informo o Charlie 402, mantendo a perna do vento, pistão no zero, não intercede. Chegou 1-0, 9-6, livre pouso, pistão 1-0, poderia só confirmar a posição do tráfego? Aqui no tráfego se encontra na perna do vento, pistão 1-0, mantendo 1-1000 pés, o Charlie 402 sobre a cidade de Lauro de Freitas. Ok, gol 1-0, 9-6, acho que estamos visual com o mesmo. pode interceptar a perna do vento da 107, se alongar um pouquinho. Sim, foi autorizado. A perna do vento, pistão 107, aguardando para girar base. Eu acho que está para golfe. Vamos curvando à direita agora para a perna do vento da 107. Vai aguardar girar base. Thank you very much, sir. Good evening to you. And Roma 096, Paula 08, libere primeira direita, chame só o Salvador em 121, decimal 1, boa noite. Direita 211, gol 1096, boa noite. São Gosta, Papagol, que é autorizado por Piscina 7, o vento 110 graus, 099. Ele é bom, 110,9, gol. Autorizado, código. Código, obrigado, Alfa Mike Lima. Boa noite, Gol 1096, livrou a sua escuta. Gol 1096, livre táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, Gol 1096. Papá Romeu, Alfa Mike Lima, chame no centro Recife 1285. Recife 1285, Alfa Mike Lima, obrigado pelo serviço, uma excelente noite. Igualmente, até para você. Tem o nosso Papagosto, Paulo ao 09, confirmando, é o 45. Gente, liberando a estacionar a frequência livre, Alto Papagosto, boa noite. Juliette, Gol 1096. Gol 096, livre táxi via Juliette, portão 9. Juliette 9, Gol 1096. Bravo 73, está pronto para cópia? Ok, está autorizado o Galeão, 360, nível. Via UP 9857 até Moço. Decola 10, saída da El, Lenda e após Irume. Controle 120 decimal 8 e o transponder 5562. Correto, gol no 973, chama pushback acionamento. Autorizado e Xantax, gol 2043. Autorizado e Xantax, gol 2043. Questionando a 310, aguarde, cópia, saída inicial é Cuca, Caju. Mantenha o nível de voo 070 Pro Admari para interceptar a chegada Mari ajuste do altímetro 1015, passa a lateral de coral, contato radar, vigilância. Foco Oscar Tango. Trailer e táxi, via pátio, índio, ponto cedão no 01895, a torre. Pátio, índio, ponto cedão no 01895, 2043. Oxené 63 no 0, cópia. Autorizado Recife, nível 350. Via up do Luna 7 até Potro e após direto. Decolagem da 10, saída Cuca, transição Caju. Controle 120 da FIMA 8 e o tração é 5565. Ok, correto, 6310, chama o pushback acionamento. Autorizado e chame táxi, o 973. Autorizado, puxa, posso táxi, o 973. Gol 2043, boa noite. Alinda, qual piscina 0, vento 1, 0, 089. Alinda, qual piscina 0, gol 2043. Boa noite, tá 3858, posição 2. Autorização Fortaleza 370. Quem está autorizado, Fortaleza 370. E é o Zulu 19 até Bangu. E após segue conforme o plano. Decolada 10, saída Momo, transição forte, controle 120, décima 8. E o transponder 5570. Beleza, 370, por número 9. Bangu. Hora da 90, Momo Frot, 208, 5570, transponder, certo, 3258. É, 3258, chama push pega acionamento. A sua apresentação radar indica altimetria 075. Houve alguma variação? Ou foi para desvio? Gente, reporte pronto da descida. Box 7 ao Oscar Tango, desça e mantenha 4.000 pés na proa de mar, intercepta a chegada, 1.015. Perdão, no 01895, ator. Taxi, direita, 2.0, vou mostrar isso, obrigado, boa. É só isso. Afirmo, no 01. Pronto, 973, aliar e manter tudo no zero. Aliar e manter no zero, 973. Uno 973 é autorizado ali, decola de 190, vai ter 1-1-0, grau 089, vai ajustar o time 190 no 5. Ajustando 095, autorizado aliás decolar, ó, pro lado. Tá cruzando 1410, igual 973. Com 973, decolado aos 28, controle Salvador no 20, decimal 80. 2080, obrigado, boa. Autorizado e chame táxi 6310. Suba e mantenha voo de voo 3620 via saída da El. Vigilante. 360 via 973. Azul 2795, Broad Bunce, reporte no ideal para descida, acione identificação, contato radar 70 milhas nordeste de Salvador, 2015. 9973, chame Recife em 1251. Recife 1251, voo 973. Chileme 310 autorizado. Alinhar e decolar tipo 90, vento 1, 10 graus 08 nós, o ajuste do altímetro 90 no centro. Alinha decolar tipo 90, vento 1, 10 graus 08 nós. Tá bom, Felipe. Então 3258, livre acionar chame táxi, porta 102. Autorizado, está 3258. Decolado 37, controle Salvador, 90, decimo 80. 2080, uma boa noite, bom trabalho. Controle Salvador, boa noite, FM 6310, decolando a frequência. Chaner, 6310, suba e mantenha nível de voo 350 via Cuca. Utilizado via Cuca, 350, Chaner 6310. senhora, Delta 9. Só 3258, táxi até o ponto 010. Próximo do ponto 0, chame turno no 8, decimal 95. Ajuste no 0 no 5, bom voo. Começou até o ponto 0, lá, 1295, 0328. Boa noite, voo 1096, minuto copy. Ok. Zero 96, copia. Copia, voo 096. Voo 096, autorizado.